vida. Se por acaso e por nenhuma boca se apaixona, já foi. Só não esqueça que eu amei você. Isso é muito diferente de gostar. Em outras mãos vou beijando você. Esperar pra ver você dando meia volta pra voltar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Apaixona São Luís, pra arrastar multidões. 23 de setembro, aguarde. Desejo de menina. Das aventuras que fiz, não há prazer.

23 de setembro, tem a Paixona São Luís. Mandei te amo, cê não respondeu. Aí tem. Depois liguei, não atendeu. Qual foi, hein? Não vem com esses assuntos de novo. A gente resolveu lá atrás. Cê fica jogando na cara as coisas que eu nem faço mais. Eu sei que errei, te magoei, mas eu mudei. Acaba com essa birra, não mexe na ferida. Nosso pra sempre é pra sempre, o nosso amor não aceita despedida. Acaba com essa birra, não mexe na ferida. Sempre o nosso amor não aceita despedida. Mandei te amo, cê não respondeu. Aí depois liguei, não atendeu. Qual foi, é? Não vem com esses assuntos de novo. A gente resolveu lá atrás. Cê fica jogando na cara as coisas que eu nem faço mais. Eu sei que errei, te magoei, mas eu mudei. Acaba com essa birra, não mexe na ferida. Nosso pra sempre é pra sempre, nosso amor não aceita despedida. Acaba com essa birra, não mexe na ferida. Nosso pra sempre é pra sempre, nosso amor não aceita despedida. Não mexe na ferida. Nosso pra sempre é pra sempre. Nosso amor na seda despedida. É o Kevin Johnny falando de amor. Sua música, okay. Na Difusora. Sérgio Santorini, machucando corações. Quando me deixou, sozinho fiquei. Aqui juntando pedaços de mim, tentando entender por que chegou ao fim. As fotos da gente até deletei, mas toda hora eu paro pra ver, porque da lixeira não apaguei. Pois me faltou coragem, ainda tô relendo suas mensagens. Eu vou virar um vagabundo, nem que eu beba toda a cachaça do mundo. Não sou nenhum covarde, mas só tem um jeito, é cair. acha que fala, é? Machuca, Santana. O que você quer ouvir? A Difusora toca. Toca tudo. Tô ficando tonto do jeito que ela empina. Babada quer dançar comigo. Felina quer jogar por cima. É que eu sei fazer os negócios que te domina. Essa manobra é uma obra-prima. Deixa com a mãe que ela te ensina. Especialista em love, love. Vem pra matar tua sede. Tu sobe pelas paredes com uma sede da bandida. Vai vendo. Pra que teu coração se eu já sou dona do teu pensamento? Faz história, sensualiza. Ela trava na pose, ela chegou bonde. Ela desce e sobe tipo anista. Lá na favela é ela. Doida querendo levar o coração do vilão. Olha essa sereia querendo enganar. Vão sortear R$500 toda sexta-feira para um ouvinte. É a promoção Amiga Falsa. Eu não queria, mas eu peguei. Para participar é fácil. Basta seguir o arroba Difusora 94FM e arroba Companhia do Calypso com Y. Curtir o banner da promoção e marcar uma amiga. Cuidado pra não marcar uma amiga falsa, hein? Eu não queria, mas eu peguei. Pronto, aí é só aguardar. Toda sexta, um ouvinte vai faturar R$500. Promoção Amiga Falsa não. É mais uma da banda Companhia do Calypso e da sua Difusora FM. Vem com o Furacão. Quer muito preço baixo para comprar as carnes para o churrasco do final de semana, as delícias para a sua festa junina e para as receitas da família? No Açaí você encontra uma loja completa para comprar tudo para abastecer a sua casa e o seu comércio com preço baixo de verdade e muita qualidade. E você pode economizar ainda mais. Baixe o app Meu Açaí e aproveite os descontos e promoções exclusivas. Aqui economizar faz bem. Vem pro Açaí. Açaí Atacadista para todos, de sol a sol. Tá rolando Liquida Auto Shopping Web Motors. Aproveite milhares de carros com parcelas que cabem no seu bolso. É pra liquidar tudo. Mas acelera que é por tempo limitado. Acesse webmotors.com.br ou baixe o app. 94.3 Difusora. Utilizar containers está cada vez mais na moda e em vários tipos de negócio. Com a Equipar Containers, você pode entrar nessa tendência. Temos containers personalizados para sua loja, conveniência, escritório, estande de vendas e outras possibilidades. Além de rapidez na entrega, você tem flexibilidade para levar o seu negócio a qualquer lugar. Escolha Equipar Containers e coloque sua ideia em prática de forma rápida e sem dor de cabeça. Visite nosso Instagram, @EquiparContainers. Dia 23 de setembro, na Cidade da Paixão, na Avenida Beira Mar, em frente ao Convento das Mercês. A Paixona São Luís, Nadson, o Ferinha. Hoje é de namorado, moça. desejo de menina. Diga sim pra mim. Kevin Jones. Bebê, I love, bebê. Pablo. O homem não chora. Apaixona São Luís. Ingressos Óticas Evidez, Thales Tyler e virtualtite.com.br. Realização Alegria Produções. Difusora. Orgulho de ser maranhense. Para cada detalhe que você sempre sonhou para a sua casa, Festival da Reforma e Construção Potiguar. Preços imbatíveis. Porcelanato 62,5 por 62,5. Super Bianco, R$59,90. Tinta Muda Fácil Branco Neve, 18 litros, R$169,90. Cooktop a gás, 5 bocas, R$599,90. Telha PVC Colonial, R$89,90. Festival da Reforma e Construção Potiguar. Compre também pelo site ou WhatsApp. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Essa é a Tardezinha. Dia 8 de julho, você vai curtir os maiores sucessos do fenômeno do pagode. Nesse momento chegar, divino. Tiaguinho. Um rolezinho bem da hora só pra relaxar. Garanta já seu ingresso sem taxa nas lojas Degraus ou pelo site e app da bilheteria digital. Realização Grupo Gajo e Pagode do Seu Zé. Minha lupa é da cor do céu azul. Vem pra cá. Difusora FM. Ah, aqui é muito melhor. E se você pudesse ser uma versão nova de você hoje? Pudesse não, você pode. Ative seu modo confiante com a tintura Max Tom. Você é livre para se revelar como quiser e brilhar. Mostre ao mundo uma nova versão de si mesma. Renove seu visual com a tintura Max Tom Proteção Max Plex. Brilho extremo, cor intensa, uniforme da raiz às pontas. Max Tom, liberdade para ser mais você. Saiba mais em embeleze.com. No fim de semana, a Difusora entra no clima do samba e do pagode. Pagodão! A mulher! Pagodão da Difusora! Palma da mão, palma da mão! Fique ligado, é todo sábado, hein? A partir do meio-dia, só aqui! Difusora! Solange Almeida. Priscila Meirelles. Era bom nosso amor, como um sonho que passou. Tudo bem, até que percebi que acabou. Eu não quis sair, eu não quis mentir, mas chorando sozinha lembrei que eu posso me dar flores. Eu posso me amar melhor do que você. Eu posso me amar melhor. Unhas de vermelho, como as rosas que deixou. Sem me arrepender, esqueço tudo que falou. Eu não quis sair, não quis discutir, mas chorando sozinha lembrei que eu posso me dar flores. Eu posso me amar melhor que você. Eu posso me amar melhor.